Seção 7 de Fábulas de Esopo, volume 1, trazido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Ladrão e o Cão de Casa, de Esopo. Querendo um ladrão entrar em uma casa de noite para roubar, achou à porta um cão que com ladridos o impedia. O cauteloso ladrão, para o apaziguar, lhe lançou um pedaço de pão. Mas o cão disse: Bem entendo que me dás este pão, porque me cale, e te deixe roubar a casa, e não por amor que me tenhas. Porém, já que o dono da casa me sustenta toda a vida, não deixarei de ladrar, se não te fores, até que ele acorde e te venha estorvar. Não quero que este bocado me custe morrer de fome toda a minha vida. Moralidade. Quem se fia em palavras lisonjeiras ou em dádivas falsas, acha-se no fim enganado. Mas quem tem por suspeitosas as mercês e palavras do lisonjeiro cobiçoso, como este cão teve as do ladrão, não se deixa enganar, e é leal ao senhor de quem recebe mercês, como ele foi sempre a seu amo. Fim de O Ladrão e o Cão de Casa.